Sobrava ali com a Moria, né? Número 20, Moria. Sobra. Olha o gol! Tem gol, tem festa, Mioto. Aonde que é? É. Eu vou pegar aqui. É gol no grupo, curiosamente, no grupo do Canadá. Eu vou pegar aqui o jogo em si. Já é. Agora vai sair jogando aí a equipe japonesa. 30 minutos até aqui no Parc des Princes. Até o prezado momento. 0 para o Brasil, 0 para o Japão. O Brasil vai chegando ao quarto ponto na Olimpíada. O Japão já vai somando primeiro até aqui, mas vem para o ataque. Vem para o ataque agora Miyazawa. Renata Miyazawa, a abertura é boa, o passe é entre linhas, sai agora para Ramano, limpou a marcação, vai levando, fazendo fila, demorou demais a Ramano, foi a Tanaka, mas mesmo assim, não fez fila, passou por todo mundo, aí quando foi driblar a última, deu um peteleco, né? Nem foi um peteleco, um tijolo na direção do ataque. Saiu com bola e tudo, Bruno Mioto. Saiu com bola e tudo. É isso que falta pro Japão, né? Finalizar, não finaliza, né? E isso vai fazendo muita diferença pra seleção japonesa. Tem gol. Dessiné Champion, Stade Lyon. A Colômbia, o placar em cima da Nova Zelândia, 1-0. A Colômbia que foi a surpresa da Copa do passado, né? Venceu os jogos lá da primeira fase, depois eliminou nas oitavas e foi até as quartas, né? Foi uma sensação, foi a sensação, né, daquela Copa, Bruno. Exatamente, o João Machado tá chamando aí. Alô, João Paulo Machado! É isso, Nathan, terminou a primeira aqui, as duas voltas, né, de 45 minutos, né? Terminou as duas primeiras voltas, agora vai ter mais cinco manobras. A Raíssa terminou na quinta colocação com 71,66 pontos. As três japonesas estão no pódio nesse momento. A Liz Akama com 29,26 pontos, na verdade. A segunda é Ayo Shizawa com 86,80 pontos. E a Nakawama com 79,77 pontos. Então, aí vai ter mais cinco manobras a Raíssa para ultrapassar as japonesas. Ô, Natan, assim que começar aqui, eu te chamo. Beleza, só deixa eu fazer uma pergunta. Tá feliz, João Paulo? Tô feliz. É isso aí, é isso que importa. Tempo técnico. É feliz se a Raíssa ganhar ouro, né? Ah, ainda mais, né? Aí você vai à êxtase, né? A realidade é essa. Aí é felicidade pura e eu vou ficar muito feliz também, porque o João Paulo é firmeza. É Bruno Mioto, tempo técnico, parada para hidratação, parada até como você preferir. Mas o que, que isso tem que ser mudado agora pelo Fukuchi Ikeda e pelo Arthur Elias? Bom, pro Japão, eu acho que eu já tiraria a minha Tanaka, que ela tá completamente desconexa do jogo, como poderia a Rico Wiki. E no Brasil, só pra ver pra escalação, a gente viu que o Arthur deu aquela famosa pardalzada, né? Eu, por mim, eu voltava com Ludmilla e Tarassiane. Porque é inacreditável como essas duas que jogaram tão bem contra a Nigéria hoje são banco. Pois é, sai jogando aí o Arthur Elias aí na sua tática, né? Agora vai tentar jogar agora a número 13, a Yasmin. Tá na esquerda, joga pra Lauren. Lauren abre na Thaís. Thaís abre mais à frente pra Antônia. Já vai na ponta do losango pra Ana Vitória. Brasil que joga no 4-4-2. Se desespera, Antônia. Fica ali sem ter o que fazer. Ali faz uma cera básica ali, a número 20, a Moria. E agora sai jogando ali a Thaís. Domina a Thaís para Lauren. E recua para a Lorena. Bora, Lorena. Isso daí. Manda isso pro mato. Jogo de campeonato é assim mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Japão. Oh, boa jogada da número 14, Hasegawa. Hasegawa, uma das grandes jogadoras da história do futebol japonês. Já fez gol que decidiu Copa da Ásia, inclusive. Lá em 2015 ou 2019. Quando o Japão venceu a Austrália por 1-0, gol dela na prorrogação, Hasegawa. Então tá seu nome escrito aí no futebol japonês, a Hasegawa, tá ela. E a número 7, Miyazawa, Renata Miyazawa, pra cobrança. E a Yui Hasegawa. Olho nela! Que agora vem falta pra equipe japonesa. Será que o gol sai agora? 6-4. Asegawa, vem Hinata para cobrança. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça no cruzamento da Miyazawa. Foi da Tanaka. Tanaka ali que tinha feito aquela jogadaça, só que não completou. Ali a Mina Tanaka toca de cabeça para fora, Bruno Mioto. Ela pulou meio estranho pra cabecear, mas muito longe ainda pra cabecear essa bola. Fio de metro no Brasil já pode acabar. É, e o Brasil tenta construir o jogo. A Antônia se infiltra ali como se fosse uma terceira zagueira. A Marta já parou de aparecer um cadinho no jogo, ela que tá na ponta do losango, né? O Brasil que é 4-4-2 em losango. Vai tentando chegar. Marta se apresenta no círculo central. Alguém me chamou? Aqui não, né? Então tá joia. Qualquer momento, João Paulo Machado com o Skate Street. Enquanto o Bruno Mioto aqui comentando Brasil e Japão por enquanto 0-0. Tenta a possibilidade agora, boa chance para a Antônia. Perdeu a Antônia. Vem agora a ligação direto pro campo de ataque. Vai lá apertar a Marta. Joga pra frente a zagueira do Japão. Foi um chutão pra frente que não conseguiu alcançar a Moria. E a bola está passando pela linha de fundo. Lateral para o Brasil, 36 minutos. Brasil que ganhou por 1-0 da Nigéria. Muito se esperava que ia ser uma vitória mais tranquila, né? Foi 1-0. Mas é aquilo, né? Se você quer espetáculo, vai no circo. Brasil masculino tentou dar espetáculo, nem para a Olimpíada classificou, né, Bruno? Apesar do resultado, o Brasil não jogou bem contra a Nigéria. Sofreu uma pressão enorme das nigerianas, e o time brasileiro sofreu muito no meio, que é o grande problema do Brasil hoje contra o Japão. Tá bem o Brasil. Sai jogando a goleira, a gloriosa ali, a Yamashita. Sai errado, Yamashita. Só que aí vai ficar tranquila pra... Ei, zagueira. Ei, Kumagai. Falhou, sobrou, limpou a marcação, o time do Brasil. Arrumou pra Yasmin. O cruzamento sai. Na boca do arco, a bola passou, corta de qualquer maneira Minami. Sobrou para Antônia. Levantamento feito. Corta a zaga com Hasegawa. Sobrou para Moria. Contra golpe do Japão, a resposta é rápida. Bola para Miyazawa. Hinata Miyazawa. Vai para cima da marcação da Lauren. Tenta a chance, time do Brasil, do Japão. Pode ser agora o gol. Linda bola no comando de ataque, limpou a marcação, abriu lá na ponta esquerda, aconteceu legal, cruzamento, defendeu Lorena! Defendeu Lorena numa primeira chance do Japão no jogo. O cruzamento vem lá pelo lado esquerdo, aparece a Hasegawa de biquinha lá, Ronaldo Fenômeno. E aí a Lorena apareceu no momento certo, que tinha que aparecer, Bruno Mioto. Tinha que aparecer a Hasegawa, cruzamento de cabeça, uma excelente defesa da Lorena. Ó, situação começa a se complicar para a seleção brasileira. Eu tô percebendo, Bruno, que o lado direito defensivo do Brasil com a Antônia não tá legal. A chance hoje agora surgiu do lado esquerdo ofensivo do Japão, direito defensivo do Brasil, né? Tem que melhorar essa direita aí. Vamos lá, sai errado. Mais uma vez pelo lado direito, tá parado o jogo, tá marcada a falta dela mesmo, da Antônia. É isso aí, Antônia lateral direito do Brasil. As gurias brasileiras vão enfrentando até aqui. Qualquer momento do intervalo, né? Se tudo indicar, teremos João Paulo Machado também na transmissão do Skate Street, para ver se a nossa fadinha gloriosa Raíssa Leal vai trazer o ouro olímpico, prata, bronze. Uma medalha para o Brasil ainda não saiu. O Brasil encerrou o dia 1 da Olimpíada sem medalhas. Não teve classificação nas fases finais do judô, tampouco ficou nas primeiras colocações na natação, mesmo com o recorde do cachorrão lá, ele ficou em quinto na grande final, mas valeu o esforço. Vamos ver se hoje a história muda com a Raíssa Leal, nossa fadinha gloriosa. É isso aí, a fadinha Raíssa Leal. 39, jogo brigado, disputado. Não é um grande jogo da seleção brasileira, mas o jogo da seleção japonesa deu uma evoluída, né? Digamos assim, porque eu vi o jogo contra a Espanha na Rei, foi uma aberração que aconteceu contra a Espanha. Hoje, contra o Brasil, o time joga melhor, mas falta acertar na finalização. Acertando na finalização, a situação pode melhorar a favor da Nadeshiko, que se vencer hoje, embola o grupo, Bruno. Embola o grupo, e dependendo dos outros resultados dos outros grupos, o Japão pode jogar por um empate na última rodada contra a Nigéria. Hoje vai ter Espanha e Nigéria. Se a Espanha vencer a Nigéria tá, bota duas mãos na eliminação. O Japão só precisaria de um pontinho só. É, e o Brasil ficaria pressionado contra a Espanha, né? Justamente. Apesar de que o Brasil também jogaria pelo empate contra a Espanha também. O problema é que é a Espanha, né? O problema é unicamente que é a Espanha. Vai ver o Japão aqui. Tenta a possibilidade. A seleção japonesa. Bora, Nadeshiko. Bora, Brasil também, né? Você que tá na Mirai, você que tá na outra dimensão. Torcendo pelas duas seleções. Vem o Japão. Boa abertura lá pelo lado esquerdo. Executa a boa bola agora. A Moria, cruzamento da Moria lá na boca do gol. Corta, Thaís. Não quis saber de brincadeira. Yasmin joga ali, completando pela linha de fundo. Não quis saber de brincadeira não, mandou para escanteio. Se esticou toda. E agora vem escanteio a favor do quadro japonês. É a Segawa que vai para a cobrança. A Mina Tanaka. João Paulo Machado. Chegou agora a hora da Raíssa fazer sua primeira manobra aqui na segunda parte. A primeira foi a americana, ela tirou 83.75. Então agora chegou a vez da Raíssa fazer a sua manobra. Vamos aguardar aqui, vai começar. Só deixa na Raíssa escanteio aqui e você faz. Só deixa na Raíssa escanteio aqui. Levantamento feito na boca do arco, tira a defesa, pode ir lá. Então, a Raíssa acabou caindo na manobra. Então aí não valeu o ponto pra ela. Mas vamos torcer pra ela conseguir as outras manobras, Natan. Deu ruim pra Raíssa, mas vamos torcer. Levantamento feito, boa bola! Quem sabe a chance, arrumou, limpou a marcação, Marta, tá parado o jogo, falta. Falta marcada ali, parece que foi um toque de mão, Bruno Mioto. Toque de mão aí, ó. Finalmente o Brasil conseguiu sair dessa pressão do meio de campo japonesa, mas por enquanto, 42 minutos, segue o Japão superior no jogo. E pra você que é da outra dimensão, olha que surpresa no Campeonato Brasileiro. Uma rápida pincelada no Brasileiro. O Fluminense está ganhando do Bragantino. Milagres acontecem, né? Acontecem milagres de vez em quando. O Fluminense está ganhando em Bragança Paulista do Bragantino. Que coisa, que beleza. Está jogando aí a equipe do Japão. Aqui é a Olimpíada por enquanto. 0 Brasil, 0 Japão. Boa bola, invadiu a área número 17, ali a Ramano, fez o cruzamento, na boca do arco, Mina Tanaka, tira a defesa. Brasil tomando aperto nesse momento, mas vem o contra-golpe, mas Kumagai tá ali, e a Yamashita faz o corte, errado, vai sobrar com o Brasil, o corte não foi legal. Aperta a seleção brasileira, no aguardo pela Marta aí, falta marcada pro Japão. A Marta nem tá feliz, nada feliz com isso daí. Vamos juntos. É só reclama com a Rebeca Welch. Também já não é uma arte. Amarelo pra ela. Amarelo pra Marta, torcida vai, Bruno. É, exatamente. É o que eu falei. A Rebeca Welch não é muito conhecida por ser uma boa árbitra. Ela deu um pisão na Minami. Ih, logo ela, hein. Vamos ver. Poxa vida, se for checado, a Marta vai pro chuveiro. Só seguiu, né? Deu sorte a rainha. Perder a rainha uma hora dessa vai complicar o Brasil. Antônia. Marcada contra a Mina Tanaka, a bola sai. Aí vai o Brasa. Brasil que nunca chegou numa final olímpica. O Brasil perdeu o bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Foi a semifinal contra a Suécia, perdeu nos pênaltis. E quando jogou lá contra o Canadá, perdeu lá pro Canadá e ficou sem medalha, né? Vem aí a seleção japonesa, o chute de muito longe, sobrou no lado esquerdo, Antônia faz o corte. Vai ficando ali com a seleção brasileira, vem o Japão, abertura no lado esquerdo, bem no desarme lá atrás. Marta se apresenta. Vamos ter o 3 minutos. Tem 3 minutos aí. Aparentemente o jogo vai ficar empatado, a não ser que saia um gol agora, né? O additional time. Mais 3 minutos. No intervalo, o João Paulo Machado vai ficar incumbido aí pela narração do Skate Street masculino, feminino, né? Podendo ter a possibilidade lá do ouro com a gloriosa Raíssa Leal. Tá difícil, mas vamos torcer. É, uma correção aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vai bater pro gol. Bateu pro gol. Tira o defensor. E Bruno, o que você tava falando? Foi marcado pênalti para o Japão. Penalidade máxima pro Japão. Eu sinceramente não entendi o que o Bruno falou, mas veio o contra-ataque do Japão. A bola sobrou lá pelo lado. A bola foi chutada. Primeiro toque veio da Riazawa, o chute da Armoria. Abriu o bração a Rafaela. Pênalti pro Japão. Tem nem que discutir. Pois bem. Pode ser agora. Pode ser agora o sonho nadéstico. Claro, aquela checagem meia boca ali, mas pode ser agora o gol. Quem vem pra bola? Quem vai bater? Parece... Eu acho que a minha Zala que vai bater. Torcedor brasileiro vai começar a vaiar. Mina Tanaka? Isso mesmo. Mina Tanaka. Lorena no meio do gol. Mina Tanaka é incumbida aí pela possibilidade no fim do primeiro tempo do Japão abrir o placar e sonhar com essa possibilidade do Ouro Olímpico. Tanaka já perdeu um pênalti no amistoso contra a Lorena lá nos Estados Unidos. Vamos lá, segura aí a onda que agora é pênalti. Pode ser a narração do gol nipônico. Mina Tanaka no gol, Lorena. Vai ser autorizada pelo árbitro. Autorizada. Mina Tanaka correu, bateu Lorena! Lorena! Defendeu! Brasil! Espetacular a goleira brasileira para salvar! Me arrisco a dizer que lembrou o Taffarel em 98! No fim do primeiro tempo, Mina Tanaka peca miseravelmente o pênalti que poderia ser o gol japonês. Agora o torcedor japonês vai olhar e vai pensar: poxa, Mina Tanaka, mas logo agora? E o torcedor brasileiro se alivia. Inacreditável o que acontece no Pas de Pans. Bruno Minuto. Assim como nos Estados Unidos, mesmo pênalti, Mina Tanaka telegrafou a bola para a Lorena defender e segue 0-0. É isso aí. Bacana. João Paulo Machado, rapidinho, só deixa eu acabar o primeiro tempo. Já está no fim. Te garanto que em 20 segundos acaba. Deixa eu ver esse lançamento aqui para Mina Tanaka. Bica para frente, Lorena. Empolgadaça. Vai terminar o primeiro tempo. João Paulo Machado vai assumir o intervalo para comandar a transmissão do Skate Street masculino. Acaba, pelo amor de Deus. Não quero mais ver ataque. Mas vem o Japão para bater pro gol. Bateu pro gol. Ela vai para fora. E no momento em que acaba o primeiro tempo. Graças a Deus. Essa bola, se não me engano, ainda bateu na trave. Não, não bateu não. João Paulo Machado com você. Daqui a pouco o Bruno Mioto também volta. Boa, Natan, 0-0 aí Brasil e Japão. Aqui a Raíssa fez a segunda manobra, deu certo. E ela fez 92,88 pontos. Nesse momento está na segunda colocação, com 164,54 pontos. Só atrás da japonesa. Aí tem que torcer para os outros perder, né? É, torcer pra cair as outras, vamos torcer aqui. Ainda falta mais algumas ainda pra fazer a segunda manobra, pra terminar. Mas vamos torcer pra Raíssa conseguir aí. Esse, pelo menos uma prata, um bronze, porque o ouro tá difícil, porque a japonesa Alice Yakama tá muito bem, conseguiu também a primeira manobra, fez 80 e tantos pontos, então tá na liderança com 181.88, mas a Raíssa tá na briga ali, pelo menos por uma medalha nessa Olimpíada aí, nesse dia de skate. Vamos ver aí, a americana, a Paige, fez 86.82 pontos, então tá nesse momento na terceira colocação, atrás da Raíssa, né, com 163.23 pontos. E agora também, daqui a pouco, tem a William Lima também, no ouro, no judô, né, buscando aí o ouro, ou a prata aí no judô, mas buscando o ouro para conseguir a primeira medalha brasileira lá no judô, lá com 66, que é o peso, né, normal dele. Então, o William Lima vai buscar o ouro também pro Brasil aí, o primeiro, quem sabe a primeira medalha do Brasil é com o William Lima, e também com a Raíssa aqui, buscando também o ouro aqui no skate. Caiu ali a chinesa, né? A chinesa caiu nesse momento, a chinesa estava muito bem, na verdade a japonesa, se eu não me engano, era a Nagawaka, na verdade, ela caiu, agora a vez da australiana, que vai para sua segunda manobra. Na primeira ela caiu, acabou caindo, né? Mas ela tá lá com 70 pontos apenas, ela não conseguiu uma pontuação boa. Vamos ver agora a segunda manobra da australiana aí, na segunda manobra. Aguardar que agora é a vez dela. A australiana se preparando para a segunda manobra. E aí vamos ver quantos pontos ela vai conseguir. Foi a medalha, mas acabou caindo, fez até uma manobra muito bonita, mas na hora dela pisar no skate, ela acabou caindo. E aí a australiana ali bem triste, bem chateada, mas porque ia ser uma manobra muito boa, tá? Ia ser muito bonita, mas acabou caindo. Na hora dela pisar no skate, ela acabou caindo. Mas aí, então a Raíssa, vamos torcer pra cair, vamos torcer pras outras caírem, principalmente as japonesas. Não contra a japonesa, mas vamos torcer pra japonesa caírem, pra Raíssa levar esse ouro, ou uma prata, ou também um bronze, mas vamos torcer pro ouro da Raíssa Leal. Aí nossa fadinha levar mais uma medalha brasileira na última Olimpíada, levou prata, né, ficou na segunda colocação. E agora vamos ver se a Raíssa consegue mais uma medalha pro Brasil. Aí a Raíssa Leal, agora é a vez da chinesa, a Cui aí, que ela fez primeira manobra, 86.98 pontos. Agora a segunda manobra dela, vamos ver se ela consegue completar. Completou, fez uma manobra mais simples. A Cui, a chinesa, vamos ver quantos pontos ela vai conseguir nessa segunda manobra, mas a primeira foi muito boa, fez 86.98 pontos. Vamos ver aí na segunda manobra quantos pontos ela vai fazer, mas provavelmente vai ser abaixo, né, da primeira. Então acho que provavelmente vai anular essa para colocar a primeira. Vamos ver, vamos aguardar aí a decisão dos João Paulo, dos jurados. Pode falar, Natan. Se não for te incomodar... Você tá aí com o sinal do judô aí? Tô também. Narra aí pra nós o judô. Narra o judô aí pra nós. Pode ser o ouro olímpico. Vamos aguardar aqui. É só a nota da chinesa, que ela foi muito boa, tá? Uma manobra simples, mas foi 89.11 pontos. Nesse momento ela está na liderança aí do skate. A Cui. Então ela 241.56 pontos. A Cui aí fazendo 89 pontos. Deixa eu só terminar de narrar aqui a japonesa, que é ali, que é no momento que disputa com a Raíssa. Já eu passo pro judô, beleza? É a luta Lisa final. Yakama conseguiu fazer aí a manobra dela, não caiu. A Liz Yakama conseguiu fazer a segunda manobra, vamos aguardar a pontuação dela. E aí ali no judô, o William tá ali, tá ali disputando com o outro japonês também, né? Hoje é só Brasil e Japão, né? Hoje é no skate, é no futebol feminino também, na final do judô, com o William Lima. Vamos torcer pelo William levar mais um ouro. E a Liz Yakama conseguiu aí mais fazer a manobra e novamente conseguiu uma boa pontuação. Foi para 265.95 pontos. Conseguiu mais uma boa pontuação. A japonesa aí, nesse momento, levando o ouro olímpico aí, a Liz Yakama, com 84.07 pontos, né? Foi abaixo da primeira dela, com 92.62, mas a Alice está aí muito bem aí na disputa pelo ouro. Mas a Raíssa está na terceira colocação nesse momento. Já ela volta novamente para a disputa, para a terceira manobra. E ali o William também na disputa perdeu ali está 1-0 para o japonês agora na disputa do ouro olímpico no judô. 1-0 para o japonês. E o William tentando aí vencer mais um ouro. Narra aí para nós, William. Narra aí para nós, William. Narra aí para nós, ô João Paulo. Pode ir. Pode ir? Então tá. O William tá ali na disputa com o japonês. Se você quiser puder pegar pra mim o nome dele, por favor. Eu acabei não conseguindo ver. Na hora que eu tava lendo o nome, vendo aqui o skate, acabei não conseguindo pegar. É o William. Acho que deixa eu ver aqui. Não, o William Lima é o do brasileiro, do japonês em si. Ah, sim, judô. Vamos lá, deixa agora eu dar uma vez. William Lima mesmo, no judô. É, o William Lima contra o japonês, né? Vamos ver. Aí o japonês tentou fazer ali, conseguiu fazer o golpe. E fez o ippon ali, o japonês. No William Lima, conseguiu fazer o golpe, fez o ippon e acabou. O William Lima é prata no judô. Aí, infelizmente, o japonês conseguiu fazer o ippon no William. Então, o William Lima é prata no judô, mas tá bom, né? Tá bom, não deu ouro, mas tá bom. Primeira medalha do Brasil no judô é do William Lima com prata. Parabéns ao japonês aí pelo ouro. Eu parabéns também pro William pelo prata. Não deu ouro, mas veio prata, tá bom, de bom tamanho também pro Brasil aí. Primeiro prata para o Brasil. Primeira medalha brasileira. E agora já vai ter a terceira volta manobra aí da Raíssa Leal. Agora está a americana fazendo ali a terceira manobra, conseguiu completar. E a próxima é a Raíssa, viu, Natan? A próxima é a Raíssa. Vamos torcer energias positivas para a Raíssa completar mais uma manobra, porque agora é a vez dela, viu? É a vez dela. Solta a voz, hein? Solta a voz que vem medalha aí. Vai vir medalha. Já veio, né, com o William, com prata. Infelizmente não veio o ouro, mas agora vem aí com a Raíssa, se Deus quiser. Vamos torcer. Isso aí, ficamos na agora torcida. É pode falar. Não, pode falar, meu filho, pode falar. Não, pode falar, a narração é no intervalo, é tu, irmão. Então tá bom. Vamos aguardar aqui a pontuação da americana, 88.43, no momento na terceira colocação, com 222.34 pontos. Agora é a vez dela, viu? A fadinha vem aí. Agora é a vez dela, a terceira manobra da Raíssa, de 5, então... Vamos torcer energias positivas para ela, conseguir essa terceira manobra, conseguir completar, fazer um notão, para quem sabe pular para até para a liderança, hein? Vamos torcer. Raíssa Leal, na expectativa, todo mundo na expectativa. Energias positivas, pessoal, energias positivas. Vem aí, Raíssa Leal, para a manobra, acabou caindo. Que pena, Raíssa cai na terceira manobra. Então aí continua ainda na quinta colocação. Que pena, hein, Natan? Que pena. Acabou caindo ali a Raíssa. Mas bom aí, energias positivas ainda, que tem mais duas. Quem sabe a Raíssa consegue levar pelo menos uma medalha, né? Eu acho que o ouro tá um pouco complicado nesse momento. Mas quem sabe um prato, um bronze aí pra Raíssa. Ela merece. A gente brasileiro tá torcendo muito por ela. Agora é a vez da americana. Aí a Paige... que vai tentar aí fazer sua terceira manobra. Vem aí a Paige para a manobra e caiu também. Acabou caindo também a americana. Acabou caindo, então não valeu essa manobra dela. Acabou caindo a Paige americana. Um momento aqui, a Lisa e a Kama é a líder, que está levando o ouro com 265 pontos. Depois vem a chinesa Kui com 241 pontos. E depois a americana, a Pinson, com 222.34 pontos. São as três ali que estão levando, estão no pódio nesse momento, né? É, japonesa, chinesa e americana. Aí são as três no pódio, mas agora vem a vez agora da outra japonesa, aí que vem para a sua terceira manobra. Vem aí a japonesa para a manobra e também acabou caindo. Aí vamos torcer para cair. Tá dando certo nossas energias. Caiu também a japonesa. E vamos torcer para a Raíssa completar. A Nakawama acabou caindo aí pela terceira vez. Tá? Ela não conseguiu completar nenhuma manobra até o momento. Ela que começou muito bem, estava na liderança, estava levando o ouro nas voltas. Mas na manobra ela não está conseguindo completar. Acabou caindo duas, três vezes, né? Então agora vem a Chloe aí da Austrália. A sua terceira manobra ainda não completou nenhuma também. Acabou caindo nas duas primeiras. Vamos ver a Chloe aí da Austrália para ver se ela consegue sua primeira manobra completar, né? Sua primeira manobra, a Chloe. Tem a Chloe ali dando uma aguardada. Agora vai começar a fazer essa manobra agora. Chloe vai para a manobra, mas aí deu uma segurada porque não estava valendo, mandou voltar. Agora ela vai voltar para a manobra novamente. Tá um pouco nervosa aí a Chloe. Tem que completar essa, senão complica muito para ela, porque três manobras não completadas complica bastante de cinco, né? Então vem aí agora a Chloe. A manobra agora valeu. Foi para a primeira manobra dela e ela fez um simples, né? Fez um simples ali, uma manobra simples, só para completar mesmo, só para tirar a zica, né? Ela fez até o sinalzinho para sair a zica. E ela consegue completar a sua primeira manobra. Vamos ver a pontuação dela, da australiana. Provavelmente não vai ser uma nota tão alta assim, né? Ah, nem teve pontuação, na verdade. Foi um mais simples, ele não valeu. É, então não valeu a pontuação dela. Provavelmente ela já tá. Não disputa mais ouro nem nada. Então ela já tá. Menos uma concorrente para a Raíssa Leal nesse momento, australiana. Vem agora a vez da chinesa, que está em segundo colocado. Vamos torcer para ela cair, a chinesa, a Cui. Vamos torcer para ela cair nesse momento, porque ela já fez uma manobra muito boa na segunda. Vem agora a chinesa, vai para a manobra e caiu. Caiu a chinesa, ainda bem, caiu ela, não valeu essa manobra dela. Acabou caindo ali na hora de pisar, né? Ficou no chão ali o skate, ela acabou caindo aí. Então a chinesa, né, a Kui, não completa sua terceira manobra. Então aí deu sorte as energias aí da nossa, nosso Brasil todo torcendo contra a Kui. E ela acabou caindo aí na sua terceira manobra. Mas ela está muito bem, está na segunda colocação. 241 pontos nesse momento. Aí levando o prata, a chinesa, aí a Kui. Na hora que ela foi pisar, na hora que ela ia completar, ela acabou perdendo ali o equilíbrio e acabou caindo. E também daqui a pouco, viu, Natan? Tem também aí a Larissa Pimenta na disputa do bronze, tá no judô. Já começa, ela tá entrando ali agora. A Larissa Pimenta em busca do bronze. Quem sabe mais uma medalha pro Brasil no judô, hein? O judô que é dos esportes que mais traz medalha pro Brasil, né? Então, quem sabe aí a Larissa leva mais um bronze pro Brasil. Acabou caindo ali a japonesa, a Liz. E a cama, a líder caiu nesse momento. Caiu ali a Liz e a cama. Então, ela não vale essa pontuação dela. A Liz e a cama acabou caindo ali. Não valeu essa pontuação dela. Mas ela ainda está bem. Muito bem ali na primeira colocação. Muito bem ali a japonesa. E ali a Larissa está aqui também passando ali. A Larissa Pimenta em busca do bronze no judô. Contra a italiana. Vai a Larissa tentando fazer o golpe ali, mas acabou tentando ali a italiana fazer um golpe na Larissa. A Larissa conseguiu imobilizar ela. Conseguiu imobilizar, parar, e a juíza mandou se afastar ali as duas. Então, não valeu. Segue o jogo. No momento 3:21. 3:21. E vem agora a Larissa para tentar levar o bronze pro Brasil. Quem sabe mais uma medalha no judô. Quem sabe? Vai tentando pegar ali a italiana. Tentou fazer o ippon, não conseguiu. Agora sim a Larissa conseguiu fazer um golpe. Agora sim a Larissa vai pro golpe. Conseguiu segurar e mobilizar a italiana. Mas aí, nada feito. Manda levantar. A árbitra manda duas levantarem. Aí vai para agora, daqui a pouco, pra quarta manobra a Larissa. Raíssa Leal vai para a sua quarta manobra daqui a pouquinho. Primeiro tem a americana, a Paul Pinson, vai para a sua quarta manobra. Ela está muito bem na terceira colocação. Alô, João Paulo. Ela vai, Natan? Vai voltar o segundo tempo aqui. Se a Raíssa chegar aí para disputa, você pode me chamar. Beleza, na verdade ela é agora, tá? Ela pode é agora, falar, Natan. A gente espera um cadinho. Um show, ela é agora, vai para a sua quarta manobra. Energias positivas da americana, acabou caindo, ela que está na terceira. Então vamos torcer para a Raíssa conseguir fazer essa quarta manobra. Ela está ali com conversando, agora que pôs uma musiquinha ali pra dar sorte. Vamos, Raíssa. Vamos conseguir fazer essa quarta manobra porque tá acabando, Raíssa. Vambora, Raíssa. Ela conseguiu já 92 pontos nessas manobras. Agora é só a hora, Raíssa. Vamos, Raíssa. Raíssa Leal pra quarta manobra. Agora sim, vamos, Raíssa. Já já vai começar também o segundo tempo de Brasil e Japão. Pelo futebol feminino, por enquanto, zero. Brasil, Japão, zero também. O Japão perdeu um pênalti, viu? Finalzinho do primeiro tempo. Vai, Raíssa Leal, para a quarta manobra. Para a quarta manobra. Vai, Raíssa, Raíssa. Acabou caindo. Que pena, que pena. Tem a última ainda para a Raíssa tentar aí, quem sabe, uma medalha nas Olimpíadas. Natan? Pode ir, Natan. Deu ruim pra Fadinha? Deu ruim, ela acabou caindo, Natan, na quarta manobra. Mas tem a última ainda, né? Vamos torcer pra ela conseguir, né, Natan? Na última manobra. É, vamos torcer pra pegar uma medalha. Já temos uma medalha de prata. Podemos ter a de bronze. E mais uma com a Fadinha. Começa o segundo tempo, primeiro minuto. Substituições no Brasil. Brasil. Bruno, tá mutado. Agora sim, né? Vai estar o meu 11 no time do Brasil, deixa eu ver quem é. Eu acho que é a 11 do Brasil, vou dar uma olhada aqui agora pra você. Um momento, vai jogando aí o time do Brasil, a 11 do Brasil é a Jennifer. Exatamente, ela que é um dos talismãs do Arthur Elias. É isso aí. Vem também Tarciane e mais uma que eu não vou ver aqui. Tarciane, Jennifer. Acho que é o Ludmilla, eu acho. Tarciane, Jennifer, Ludmilla e Rainha Marta. Rainha Marta, bolão na medida, saiu da posição de impedimento a Tarciane. Fica com ela e a Marta. Qualquer momento que tiver a última chance para a Raíssa aí. Lembrando que a Raíssa tem que bater o próprio recorde, né? Que foi de 92, alguma coisa, na Olimpíada de Tóquio. Aí ela garante uma medalha, Fadinha. Foi prodígio aí do skate lá em 2021. Que seja assim Paris também na última volta. Nada é impossível. Sai jogando a goleira Lorena. Lorena para a equipe brasileira. Ludmilla executa agora para a equipe brasileira, tentava ali o time japonês apertar. Bruno, agora o Japão é tudo ou nada. O tudo ou nada, mesmo com empate, é sempre bom ficar nas primeiras posições, né? É, exatamente. Agora pro Japão, e agora que entra a Tarciane, talvez a Ludmilla, aquela chance do primeiro tempo pode fazer bastante falta, porque eu acho que com essas mexidas o Arthur ele arruma um pouco o time que tava tomando muita bola nas costas das japonesas. Sai jogando Yamashita de primeira, limpa a marcação, vai tentando fazer a saída de jogo. Brasil aperta, vai o Japão, erro de passe. Marta ali se posiciona como falso 9. Vai sair jogando a seleção brasileira. A qualquer momento, João Paulo Machado, que já narrou a prata, possa narrar também uma medalha da Fadinha. 3 minutos, quase 4 do segundo tempo. Por enquanto, até o momento, placar 0 para o Brasil, 0 para o Japão. O Brasil teve um pênalti contra no último minuto do primeiro tempo. A Lorena foi gigante, se agigantou debaixo do paredão brasileiro. E foi uma verdadeira muralha para defender o pênalti da Tanaka. Linda bola na medida, Marta de primeira. Era para Ludmilla, a bola vai ficar com Marta. Vai sair jogando a Gabi Nunes. Lá vai a rainha. Lá vai a genialidade do futebol feminino. Bola invertida lá pelo outro lado para a Tarciane. Recupera ali o time do Japão. Sobrou com a Tanaka. A Segal atenta. Está ali a número 17 do time brasileiro. 4 minutos, segundo tempo. Sai jogando errado ali o Japão. Lateral para o Brasil. Jogo rolando no estado do Paris Saint-Germain, o Parc de France, que é um dos estádios mais usados aí pelo Paris Saint-Germain. Marta no cruzamento. A bola passa para todo mundo. Esse estádio também recebeu a Euro lá em 2016, né? Exatamente. Que inclusive teve alguns jogos, né, nas oitavas de final. Teve a vitória do País de Gales sobre a Irlanda do Norte. O País de Gales que foi semifinalista daquela Euro. E o campeão foi Portugal, de Cristiano Ronaldo. Vamos lá, escanteio para a seleção. Brazuca, capricha, vai para cobrança número 20 ali da nossa gloriosa seleção. A número 20 é a Angelina. Angelina, perna esquerda na bola. Levantamento vem aberto demais. Tira a zaga com o Chimiz. É boa, né? O Chimiz está fora. Ali com o Magai. Boa bola. Linda abertura. Tentou a trivelinha número 14 ali da nossa gloriosa seleção ali. A gloriosa Ludmilla tentou a trivelinha ali. A lá Bebeto. Só que aí não foi muito legal. E a Masta fica com ela. Renata. Renata Miyazawa. Pede a bola. Falta pro Braza. Tá caída a Ludmilla. Se levanta também a número 13, Yasmin. Jogo disputado. Brasil buscando a classificação para a próxima fase. Times fortes no feminino já tem sempre, né? Tudo bem que o Canadá já meteu o pé por fraudes aí ao filmar o time adversário com drones. Escândalos, né? Tem os Estados Unidos, mas tem os Estados Unidos, né? Que é bom time. É um time aplicado. Já é um multicampeão do futebol feminino. João Paulo Machado. Então, vai para a última manobra aqui, a americana, a Poupinson, que está na frente da Raíssa, então tem que torcer para ela cair, viu? O que a Raíssa tem que fazer, conseguiu completar a manobra, conseguir pelo menos um bronze, porque o ouro complicou muito, e as japonesas já estão bem na frente, mas pelo menos um bronze, vamos torcer para a americana cair aqui, nessa última manobra. Na última manobra dela, ela caiu, então a Raíssa ainda está com chance de levar pelo menos um bronze, porque tem que torcer para a Kui, a japonesa também cair, e a Raíssa completar, agora é a vez dela, tá? Assim que ela ir para assim mostrar. Mas, João Paulo, se ela completar a volta, ela já fica com bronze? Não, não, ainda tem que torcer para. Se ela conseguir uma nota boa, tem que torcer para a japonesa, ela cair. Então ela tem cair, uma combinação de resultados, certo? Isso. Tem que torcer para a chinesa cair, pra ela conseguir pelo menos um bronze, e ela conseguir completar. E agora é a vez dela, viu? Agora é a vez dela. Vamos torcer para ela. Energias positivas para a Raíssa levar pelo menos um bronze nas Olimpíadas de Paris. Vamos, Raíssa, se concentra. Pediu ali a torcida, pediu para a torcida gritar. A torcida brasileira fazendo a festa na última chance dela. Tá nervosa, mas vai dar certo, Raíssa. Vai dar certo, Raíssa. Faz sua manobra. Eu confio em você, Raíssa Leal. A manobra, ela passou, ela conseguiu! Fez uma manobra espetacular, Raíssa. Vamos ver a pontuação dela. Quem sabe você agora para a chinesa cair, ela conseguir pelo menos o bronze. Vamos aguardar, Natan. Contigo, vai aí, pode ir. Aguardar aqui a pontuação da Raíssa. Última manobra, a Raíssa conseguiu, até chora a Raíssa de rir, porque que manobra espetacular da Raíssa. Vamos aguardar a pontuação dela. Até me empolguei aqui. Tô até nervoso. Pode ir, depois a gente volta. Fez uma pontuação muito boa. A Raíssa Leal, vamos aguardar a pontuação dela. Ainda não saiu aqui pra mim. Mas já tem a pontuação. Que nervoso. Vamos, Raíssa Leal. A pontuação da Raíssa deve sair já a qualquer momento. Agora 88.83, tá? Pontuação muito boa. Tá em terceiro agora a Raíssa com 253.37 pontos. Agora torcer pra chinesa Kui cair na próxima manobra dela. Assim que ela aparecer aqui fazer a manobra, eu chamo você, Natan. Beleza, Bruno Mioto, segundo tempo, 0x0. 0x0, agora Nagano cai no chão aí. O Japão teve até uma oportunidade que não foi aproveitada, né? Mas agora o jogo dá um pouco de uma equilibrada aí, com a entrada da Tarciane, da Ludmilla e da Jennifer. é um jogo que começa a sentir que o Brasil está melhorando na partida e sente também que o Japão está dando aquela famosa oscilada. Vamos lá! Gambare na Desco, pra frente Brasil! Por enquanto, 0 Brasil, 0 para o Japão. A Canarinho vai escapando até de uma derrota, não diria eu, porque o Japão teve um pênalti que não aproveitou, né? Não aproveitou. Por enquanto, Raíssa Leal com o Bros, mas João Paulo, qualquer novidade você pode soltar a voz, porque vem o Brasil! É agora! Tocou! Vai! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Brasil! Seleção brasileira bola enfiada para Ludmilla. Ela enfiou no comando do ataque. A bola se ofereceu a número 11, que bateu de perna esquerda pro fundo dos cordéis do Japão. Foi a Jennifer, número 11, abrindo o placar. Explode de contentamento a nação brasileira! Toda essa torcida que toma as dependências do Parc des Princes em Paris! Um para o Brasil! Zero para o Japão! Plínio Lima é boa! Bruno Mioto! É aquela coisa que a gente falava, velho! É aquela coisa, quem não faz, toma. O Brasil aproveitou a única chance que teve e logo com quem? O talismã de Arthur Elias, Jennifer, abre o placar para o Brasil e a situação fica completamente delicada para o Japão. Vai lá, João Paulo, é agora. Então, a chinesa caiu, Natan e a Raíssa levam o bronze no skate. Bronze para a Raíssa Leal, e também a Larissa Pimenta também levou o bronze no judô, tá? Então, duas medalhas para o Brasil confirmadas. Parabéns para o Brasil, Raíssa Leal e Larissa Pimenta. Dois bronzes confirmados para o Brasil nos Jogos de Paris. Só alegria, Brasil ganhando no futebol. E dois bronzes no skate e no judô. É isso aí. Valeu, João Paulo Machado. Tá feliz aí com o Cruzeiro e tá feliz que narrou a nossa Raíssa Leal Fadinha com bronze. É bronze para o Brasil. Valeu, é nóis, mano. João Paulo Machado. Felicidade em dose tripla, né, João Paulo? É isso, felicidade tripla. Porque já foram três medalhas pro Brasil só hoje, né? É, dois bronzes e um prata, e o ouro ainda vai sair, se Deus quiser, aí nos próximos dias. Mas já deu muito bom, viu, Natan? E o Brasil também, além do gol, né, do Brasil, vai fazendo 1-0 no Japão. Então, só alegria no dia de hoje, nesse domingão, Natan. E no fim de semana, porque o Cruzeiro ganhou ontem, né? É, tem isso também. O Cruzeirão ganhou ontem, então, só alegria, Natan. Só alegria. Tamo junto, João Paulo, é muita alegria. Bruno Mioto, comentar aí, o Japão agora vai ter que acordar pro jogo, porque a situação não tá legal. Ah, teve troca. Fala. Saiu a Hamano e entrou a Rico Eito. Exatamente. Isso. Nossa, tô até grog, cara. Vamos juntos. Ô Bruno. Cara, eu percebo que o Japão não pode perder o emocional depois desse gol, porque contra a Espanha foi assim, tomou o gol, perdeu o emocional. Já perdeu quando teve o pênalti. Já perdeu quando pegou o pênalti. Exatamente. É isso aí. Cara, o jogo tá parado, Bruno, porque tem ali uma jogadora. É, hipoteticamente falando, ela tá machucada. É a do Brasil? Procede? Acho que é. Exatamente. Isso. Vamos trocar aqui o placar. Segundo tempo, por enquanto. 1-0 para o Brasil. 1-0 para o Brasil. Gol da Jennifer, que acabou de entrar, Bruno. E foi uma possibilidade muito boa, né? Para a nossa seleção fazer 1-0, Bruno. É, e é o que eu falei. A Jennifer é o amuleto do Arthur Elias, vem sendo bastante decisiva no Corinthians, né? Até também que ela não é a titular do time do Arthur Elias e vem sendo bastante decisiva agora nesse jogo. Agora é vai fazendo por enquanto o gol que vai classificando o Brasil para as quartas final. É isso aí, 15 minutos, segundo tempo, Rainha Marta. Por enquanto, 1 para o Brasil, 0 para o Japão. Damas e cavaleiros do Rádio Esportivo Brasileiro, Rádio Mirai, Rádio Outra Dimensão, acompanhando aqui Brasil-Japão Futebol na feminina. Por enquanto, vitória do Brasa, 1-0. Vai tocando o Japão. Vai ali o Brasil, tocando a possibilidade, tira a defesa. É um show de emoções hoje, né? Hipoteticamente falando, o Brasil teve a chance de tomar o gol, mas Lorena defendeu e no segundo tempo o gol sai. Eu vou falar um negócio aqui, o Bruno Minotto vai concordar, porque isso tem muita ligação com o São Paulo, mas deixa eu ver esse ataque do Brasil. A bola vem enfiada. Ô Bruno, você que é São Paulo, você conheceu o Muricy Ramalho, né? E ele costumava falar que a bola pune, né? E a bola tá punindo o Japão. Pode falar. Ah, exatamente, é o que eu falei. É uma das mais famosas do Muricy Ramalho, que a bola puniu o Japão. É isso aí. Vamos juntos. Agora vamos lá, escanteio para a equipe do Brasil. Escanteio, a gente está aqui observando. Daqui a pouco teremos mais transmissões, né? Depois de Brasil e Japão, tem vôlei de praia e futebol. Estados Unidos enfrenta a Alemanha. Jogo que pode classificar os Estados Unidos para a fase final. Cobrança curtinha, vem o Brasil para o campo de ataque. Rainha Marta ali se infiltra no meio, levantamento feito na boca do arco, tira a defesa, a bola sobrou, pombo sem asa pro gol. Ali a Rafaele tentou imitar o Pavar na Copa Masculina de 2018, pegou um sem pulo ali, mas a possibilidade não se sucedeu muito bem. Está jogando a equipe japonesa para a festa do torcedor brasileiro, está ganhando o Brasil. Tá ganhando o Brasil, já tem 3 medalhas no quadro. Uma de prata e 2 de bronze. Mas vem o Japão. Pode pintar o empate agora. O cruzamento é agora. Bateu em cima da Rafaela. Outra vez, Mina Tanaka. Bruno Mioto, contra-ataque foi bem organizado, taticamente falando. O Japão criou a primeira chance pós-gol sofrido. É, bela tirada da Tarciane aí, o Japão parece que tá chegando. Estamos ao vivo para a Rádio Mirai, Rádio Animu e Rádio Outra Dimensão no YouTube. Escanteio para o Japão. Vamos com o Japão no escanteio, cobrar o toque de cabeça na confusão na área, pintou o gol. Segura a goleira, a Lorena. E aí o escanteio veio, na boca do arco, subiu ali a gloriosa Ramanoni. E aí vamos juntos, daqui a pouco a análise do Bruno Mioto, né, mais minuciosa, taticamente falando, ponto de vista tático, técnico e disciplinar, de por enquanto 1 para o Brasil, 0 para o Japão. Ali que bola da Antônia, hein, para a Rainha Marta, limpa a marcação, Rainha Marta, enfiou, tenta a possibilidade... Executa agora para a Ludmilla. Lá vem o ataque. Tá ali a Marta se infiltrando. É, dá uma bobeira a defesa do Japão, que ela vai fazer o que ela sabe fazer de melhor, né? Que é a magia acontecer. Então as nadéscos que abram o olho, porque Rainha Marta tem feito suas histórias. Falta só o ouro para ela conseguir encerrar a carreira com dignidade, né? Ganhou aí um vice-olímpico em 2004 e 2008, né? Uma retificação, né? Eu falei que o Brasil nunca tinha chegado numa final olímpica. Chegou lá nos anos de 4 e 8, né? Atenas 4 e em Pequim 2008. Mas perdeu, se eu não me engano, as duas para os Estados Unidos. Estados Unidos que empilhou ouro, né? É, entre 2004, 8, 12, 20 foi o Canadá, 16 foi, se não me engano, foi a Alemanha. E é isso. 20 minutos. Já está se cansando ali as atletas brasileiras que começaram o jogo, as 11 iniciais, né? 20. Se atirou no chão a número 20 brasileira, né? Falei 20 minutos. E se atirou no chão a atleta brasileira. Ana Vitória, caída, Bruno Mioto. Chegamos à metade do segundo tempo. Eu quero uma análise minuciosa sobre o que você está achando, Bruno Mioto, da atuação do Brasil. Já mexeu o Arthur Elias ali. Ela caiu. Eu acho que caiu mais de cansaço mesmo. Sentiu. Deve ter sentido alguma coisa. Né? Então, o Brasil é aquela coisa, né? O Brasil, com as mexidas do Arthur Elias, ele melhorou com a entrada da Tarciana e da Ludmilla e obviamente da Jennifer. E o Japão sentiu aquele pênalti. Chegou agora nesse momento, mas ainda é muito pouco, né? É um time que dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu concretizar em boas oportunidades. Exatamente. Isso. 21, Yasmin conversando com Arthur Elias. Eu tenho um comentário a fazer, não sei se você vai concordar, mas taticamente falando, o Brasil não dá um show nessas Olimpíadas. Mas consegue o resultado, né? Para o Brasil, por enquanto, pouco importa o que está acontecendo taticamente, tecnicamente, disciplinarmente na equipe do Arthur Elias. Mas o resultado está vindo, é o que importa, né, Bruno? Deixa eu ver o Japão. O Japão vem pro ataque. Deixa eu ver esse ataque do Japão. É o cruzamento na boca do arco. Mina Tanaka dominou, bateu. Deu Lorena. Que duelo vai acontecer no par depois. Cruzamento que vem da direita. Tanaka ia fazendo um golaço, girou, bateu. A Lorena voou com uma águia para fazer a defesa. Que defesa! Japão chegou. Deixa eu ver o escanteio daqui a pouco. Bruno completa, só fala. Mina Tanaka tá se dando mal contra a Lorena. Levantamento feito na boca do gol, tira a defesa. Bruno Mioto. Belo chute aí da Mina Tanaka, mas uma defesa sensacional da Lorena. Eu acho que para mim a Lorena é a principal jogadora do Brasil na partida. E se repete o que aconteceu com a Nigéria, né? O adversário pressiona o Brasil ganhando e segurando. Exatamente. Isto. Agora vamos agora. Chegamos aí, você acompanhando na Mirai, na OD e na Animo. Você acompanhou aí mais cedo. Deixa eu ver esse ataque. Lançamento para Ludmilla. Ludmilla cruza, Ludmilla, cruza, Ludmilla, bateu cruzado. Demorou demais, a jogada era boa. Vem Yasmin, agora vai tentando ali a Yasmin, cruzamento na boca do gol. Rainha Marta passa. Agora vai sobrando ali com a Antônia, Marta se infiltra ali. Estamos no aguardo da Marta, cruzamento na boca do gol, tira a defesa. Nas Olimpíadas de Tóquio, ela apareceu com a camisa do Vasco, né? Ela que assumiu ser vascaína, mas jogou muito tempo também no Centro Esportivo Alagoano. Oi, Bruno Mioto, substituição? Vai mudar. Vai entrar a Duda Sampaio e vai sair a Angelina. Então esse é a Seike também no Japão. Entra a Seike e sai a Koga. Hoje não foi uma grande atuação do time japonês ainda, mas tá jogando melhor do que contra a Espanha, né? A Espanha foi muito passiva. Tentando jogar bem contra a Espanha, não tá ganhando, né? Oi? Não adianta jogar bem melhor do que contra a Espanha, você não tá ganhando, né? O resultado é o que importa, né? Resultado. Exato. É o que realmente importa. E, cara, eu tava falando da Marta. Marta é a torcedora assumida do Vasco, mas também jogou muito tempo no CSA, né? Das Alagoas. E ela sempre... Isso, ela era no CSA e no Corinthians, né? Ela também gosta do Corinthians, né? Que ela falou isso em uma coletiva também. Sim. É, torce... Mas ela outro dia apareceu com a camisa do Vasco da Gama em um treino, né? Mas eu achei meio esquisito, porque... Pô, o Vasco da Gama e o Corinthians não se dão bem, né? Mas, enfim. Olha ali, Ludmilla, lindo. Opa! Quase levou a camisa da Ludmilla pra casa ali. Me pareceu ser a Seike, se não me engano. Não sei, foi a 3, né? A 3 é a Minami. Minami, Moeca Minami. Levou amarelo pro Bruno Nieto. Exatamente. Falta aí, perigosa, e pode ser a chance que o Brasil tem para matar o jogo. É. O Japão, se quer sonhar com a classificação como dois primeiros, tem que, no mínimo, vencer o jogo, ou pelo menos empatar, né? Para sonhar, né? Se quer efetivar essa chance, tem que ganhar o jogo. Mas tem pouco tempo. Tá ali a Yasmin. Ana Vitória. A rainha Marta tá se infiltrando ali na outra área. Tô só de olho na rainha pra ver o que vai acontecer. Levantamento feito na boca do arco. E a Marta fica com ela. 26 minutos do segundo tempo. Até o prezado momento até aqui. Um para o Brasa, zero para o Japão. Que saída complicada da Yamashita, hein? Yamashita saiu errado. É, a Ana Sátila quase levou o bronze para o Minuto para o Brasil. Por pouco não leva. Ana Sátila quase leva o bronze. Informação que eu tenho é essa, Bruno. É, boa. Boa prova dela, a Sátira. E nós tivemos, parece que nós tivemos aí três medalhas. É, se a gente contar, teve três medalhas em menos de 45 minutos. Um tempo de futebol garantiu três medalhas, né? Isso aí também é equivalente a mais uma partida de basquete, né, Bruno? É, exatamente. E um primeiro tempo de futebol. Exatamente. Isso. Bom, galera, 27 minutos, primeiro, segundo tempo, né? Agora na Rádio Mirai, na Rádio Nimru e na Rádio Outra Dimensão. No YouTube da Outra Dimensão, no nosso Radiosnet da Mirai e da Nimru, você está acompanhando até aqui. Mais uma saída horrível da Yamashita. E o Japão vai se complicando, mas o Brasil está classificando. Ou seja, o prato está meio cheio, meio vazio, né? Dois pesos, duas medidas. Pro Japão a eliminação, pro Brasil por enquanto a classificação. Nem é eliminação pro Japão de fato, né? Mas virtualmente a situação complicou. O Japão teria que vencer a Nigéria e torcer por uma combinação de resultados para sonhar com a vaga. Mas vem o Brasil, vamos lá, Brasa. Tenta a jogada, executa ali o passe, Rainha Marta. Rainha Marta tenta o passe para a Rafaeli. Rafael que também está fazendo uma partida até ok, diga-se de passagem. Rainha Marta. Está ali levitando ali pelo meio do campo. Rainha Marta recebe. É a referência desse time, né? Não é centroavante, joga de tudo quanto é pouco ali do meio para frente. E sofre a falta agora, aos 28 minutos. A Tanaka, ela pode funcionar tanto como centroavante, como segundo atacante. Só que ela hoje ele tá fazendo uma partida muito ruim, muito ruim. E tá perdendo no confronto com a Lorena, né? Pênalti perdido, uma chance perdida e uma defesaça da Lorena, né? Três chances, três defesas da Lorena, né? Uhum. É isso aí, mas a Tanaka ainda tem tempo. Lembra de uma partida que não pode também crucificar a menina, né? Deixa eu só falar aqui esse lance aqui do Brasil. Que jogada, hein? Que jogada da nossa gloriosa jogadora aí do Brasil. Levantamento feito na boca do arco. Afasta a zaga com a Minami. Kumagai completa. Vai apertando ali a Ana. Jogou boa bola para a Yasmin. Ludmilla. Levita pelo meio. Rainha Marta perde. A Thalina meia lua. Bola é boa. Tá tocando ali o Brasil. Sai tocando ali a seleção brasileira. Se não tocar, vai se complicar, hein, zagueiro? Kumagai ali, quer dizer, a Mina Tanaka tá doida pra fazer um gol hoje. Como eu tava falando, Bruno, né? Não dá pra também culpar muito, porque eu já vi muito jogador aí fazendo uma partida horrorosa nos minutos finais decidir, né? Posso citar um exemplo clássico disso, o Gabigol na final da Libertadores 2019. Fez uma partida patética e no finalzinho se tornou um dos maiores ídolos da história do Flamengo recente. Vem Mina Tanaka. Só que aí ela errou o passe. Fica com ela a goleira Lorena. Lorena executa boa bola no comando de ataque. Vem caminhando a seleção brasileira. Tenta agora o passe Yasmin. Executa para Rafaele. Recebeu a zagueira central. Joga para Lorena no campo de defesa. Faz o lançamento errado. Lorena, vem o Japão. Pintou o empate. A batida para o gol. Não foi legal da Hasegawa. Eu esperava mais da Hasegawa, porque ela tem um veneno no pé quando bate pro gol. Nessa ela não bateu em cheio na bola, Bruno Mioto. Não bateu bem. Ela estava melhor no primeiro tempo, fazendo bastante a posição de garçom das jogadoras do Japão, de garçonete, o termo, né? Mas caiu o nível. O Japão acho que está sentindo um pouco o cansaço da partida. É isso aí. Tenta a chance. Olha o gol! Tem gol, tem festa, Bruno. Decidência pela Estado de Lyon. Lance Santos amplia para a Colômbia. 2 para a Colômbia, 0 para a Nova Zelândia. É, a Nova Zelândia também está se complicando. Aqui vem Seike, lado direito. Seike para cima da Ludmilla, cruzamento. Mergulha Rafaele para fazer o corte. Não para a memória, Natan. Oi. Esse resultado, se o Canadá perder da França, dependendo do saldo, da situação, o Japão pode classificar ganhando da Nigéria na última rodada. Ou até mesmo empatando hoje. Ou até ganhando, né? Vamos ver se consegue alguma virada aí o Japão. Nada é impossível. Hasegawa na cobrança do escanteio lá direito. Lorena, arrojada, faz a defesa. Saiu com autoridade, autoritária a goleira brasileira. O estádio que está acontecendo no jogo, a gente também costuma chamar, não sei se é mesmo, o Paralympique Lyonnais, né? Que aconteceu a final da Europa League 2018, entre o Olympique de Marseille e Atlético de Madrid. Que o Atlético ganhou por 3-0, 2 gols de Antoine Griezmann e 1 do Gabi. Que não é o Gabigol, é o Gabi que jogou no Atlético de Madrid. Está jogando a seleção. Gabi Fernandes. Isso, Gabi Fernandes. Bolão para Mina Tanaka, tira a defesa. É, rapaz. Está jogando o Brasil. Em que situação? Inclusive, né? Foi o último título do Atlético de Madrid a nível continental. Teve ainda o Campeonato Espanhol de 2021. Teve a Supercopa da Europa. Supercopa da Europa e segundo Real Madrid. Isso. E deixa eu ver o Japão agora. Mina Tanaka acelerou. Vai a Mina Tanaka pra cima da marcação. Bolão pra Seike. Hasegawa bateu em cima da marcação. E agora vem o Brasa pro contra-ataque. Rainha Marta recebeu. Lá vai a Rainha. Imperando sobre o futebol mundial já tem anos. Tá faltando só uma taça com a seleção aí. A Rainha Marta. Já ganhou Copa América. Mas era bom uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Copa do Mundo agora não sei se vai dar mais pra ela. Mas era bom uma Olimpíada agora, né? Uma Olimpíada. Isso também vale pra Kumagai, pra Hasegawa. Jogadores também. Mina Tanaka. Jogadores que no Japão também tem a sua história, sua relevância no futebol asiático. E seria maravilhoso também para elas o ouro olímpico, né? Nas quartas de final, lá em 2021, o Japão sucumbiu perante a seleção da Suécia, né? É a segunda Olimpíada seguida que o Japão joga no feminino. E o Japão no feminino acabou sucumbindo depois de derrota de 3-1 para a Suécia, né? E foi um jogo triste, realmente. Você acompanhou aqui na Mirai, na Olimpíada de Tóquio. Shiba, Hinata e Tanikawa, Bruno Mioto. É, 3 mexidas agora. Vai entrar a Minatiba, uma atacante, que também pode jogar como uma centroavante. A Tanikawa, que faz uma ótima mexida, faz uma ótima temporada na Suécia, emprestada ao Bayern de Munique. Quem mais entrou? Vou dar uma observada aqui. Daqui a pouco te falo. Deixa eu só pesquisar aqui agora. que eu li e depois esqueci. Acontece. É, vamos juntos. Brasil e Japão, por enquanto. Você acompanhando aqui com a gente. Olha, o Japão aí que está acompanhando aqui. Se eu não me engano, foi a... É isso mesmo. Minami. Daqui a pouco a gente fala. Hiraminami? Hiraminami, é isso mesmo? Deixa eu ver esse ataque aqui. Ah, será que ele vai lançar para o ataque a seleção japonesa, o técnico Fukushi Ikeda? Deixa eu ver aqui. Aí, o saiu Shiba e entrou a Mishiba e a Tanikawa. Daqui a pouco eu falo a outra. Hasegawa no cruzamento. Tira a defesa! Quase que arrisca ali a Gabi na saída pro jogo. Ela quase toca contra, porque foi muito fraca e a Lorena tava soberana ali pra sair pro gol, né, Bruno? Sim. Eu acho que só saiu essas duas só. Ele só fez duas mexidas. É, pelo que eu vi aqui, exatamente isso. 35, Japão tem pouco tempo. O Japão tem pouco tempo para buscar uma virada que pode manter o time classificado. Se pro Brasil o empate já seria trágico, uma derrota então nem se fala, né, Bruno? É, exatamente. Seria muito ruim, apesar de que não seria tão frustrante, porque o Brasil tem boa chance de classificar até com o terceiro. Exatamente. É tipo o que acontece lá na Eurocopa, né? Os melhores terceiros colocados classificam. Só que são três grupos e não seis, como é na EU. Deixa eu ver esse ataque. Falta marcada pro Japão. Será que... Vê aí pra mim se a Fudini entrou, ô Bruno. Acho que... Não, deixa eu ver... Não. Não, não, exatamente isso. Fukushi Ikeda mantém Fudino fora. Foi a que fez o gol da vitória do Japão, que abriu o placar, né? Abriu os caminhos do Japão para buscar uma vitória, mas acabou perdendo para a Espanha. Foi num gol como esse aí, numa cobrança de falta. Torcida grita Brasil, Brasil no Parc des Princes. Sei, Ueki. Torcedor japonês apoia. O do Brasil vaia. Será que a Hasegawa vai sentar o pé direito? Autorizada, a Hasegawa levantou na boca do gol. Toque de cabeça! Pra fora do gol! Levantamento da Hasegawa com a perna esquerda. Subiu soberana, né? A Minami. Subindo ali com a Antônia. Antônia marcou aos 37 do segundo tempo. Já no fim do jogo, Brasil aí. E aí eu vi uma gritaria entre a Hasegawa e a Yasmin, que achei que ia dar uma confusão ali entre as duas, né? Mas deu tudo certo. Bola chegada, Marta recebe, sai errado o time do Brasil. Bola em profundidade, quase faz outro pênalti a Rafaele. Aí era para ser recorde mundial nas Olimpíadas, né? Dois pênaltis no mesmo jogo. Mas não saiu. Marta acaba capotando ali com a Minami. Bola para Ludmilla. Estamos chegando na reta final do jogo aqui. Na situação do jogo. Meu Deus do céu. Por enquanto o Japão vai saindo. Estamos juntos. Vamos juntos, você acompanhando, você que está vendo agora na Rádio Mirai, Animu e Outra Dimensão. Tivemos aí a vitória do Brasil por enquanto 1-0. Também tivemos o ouro olímpico da grande guerreira e gloriosa. Vai entrar a Caroline no Brasil. Caroline vai passar a faixa de capitã. Para quem tem honra, né? Rafaele fazendo uma boa partida, recebe a honra de uma das maiores jogadoras da história do futebol brasileiro, né? A Rainha Marta sai aplaudida, ouça os aplausos! Como eu falei, fez seu jogo de 1.200, né? No estado da seleção brasileira. Sinto som! É a reverência a uma das maiores jogadoras da história do futebol brasileiro. que recebe o abraço de Arthur Elias, né? Torcedor brasileiro, torcedora brasileira, reverencia a idolatria feminina em forma de jogadora. Boa, Marta. 200 jogos hoje. Mas agora a seleção japonesa. Japão ainda tenta se correr no seu destino. Brasil está conseguindo. Mas vem o Japão, sei que bolão. Lorena vai fazer uma cera agora, vai fazer uma cãibra ali, né? 40 minutos, Bruno Mioto. Para o Japão agora, não tem nem uma tática, né? Uma tática, mas é partir para o ataque, buscar o que conseguir aí. Um gol, uma virada, um empate, somar ponto, né, Bruno? É, somar ponto, só que aí isso aí vai dar muito espaço para o Brasil fazer o contra-golpe. Isso é muito ruim para o Japão. Vai bem no Japão, inclusive. Inclusive, vai partir para o campo de ataque. Vem agora a seleção japonesa, número 19, toca a bola agora em profundidade. Vem o Japão, pode pintar agora empate. Vai agora, tá caída a jogadora do Brasil, cruzamento na boca do arco, tira a Rafaela, a capitã agora. Contra-golpe, sai errado o Brasil. Sai errado o Brasil. É agora, pode ser a chance, Shiba. Partiu pra cima, Seike, cruzamento. Escanteio. Yasmin no corte. Afastou o perigo brasileiro. E saiu comemorando como se fosse um zagueiro de masculino mesmo. Saiu comemorando com autoridade a Yasmin. É isso que tem que fazer. É, tem uma jogadora no chão. Eu acho que é a... Vamos ver? É 15. A 15 é, se eu não me engano, vamos dar uma passada aqui de pincel aqui rapidinho. Tá com cãibra. Tá sentindo cãibra, né? Valorizando um pouquinho. Thaís. A zagueira que fez uma partida até ok também. Ela tá sentindo, né? Com essa hora do cronômetro, o japonês vai se sentir esquisito, né? Ah, poxa, 41 minutos vai fazer cera, mas, né? Hoje, por enquanto, o jogo tá assim mesmo. O Japão partindo pro desespero. Pro tudo ou nada, pros últimos queimados do jogo. Por enquanto, 42 minutos em Paris. No estádio do Parc des Princes. Casa do Paris Saint-Germain. Bruno, se eu não tô enganado, a final vai ser justamente no Parc des Princes, correto? Eu vou confirmar, mas acho que a final masculina será. Eu acho que a final feminina será em Lyon. No Parc Olympique Lyonnais, né? Exatamente. Tô me amarrando nesse negócio de falar francês, cara. Vai pro escanteio a seleção japonesa. Hasegawa se apresenta. Vai agora a cobrança. Renata, levantamento feito. Tirou mal a defesa, a bola sobrou, Tanaka arrumou, pode pintar o empate agora, limpou a marcação! Dessa vez a juíza não mandou... Reclamou de pênalti. Isso que eu tô vendo, Bruno Mioto. O Japão vai com o Seike pro ataque. Vai pro ataque, cruzamento, na boca do gol, a bola passou, dominou, a chance do gol, bateu, cruzamento, limpou a marcação. Reclamo de um toque de mão. Que jogo é esse? Todas as japonesas quase indo pra cima da árbitra. Vai ter checagem se não sair o gol. Mesmo se sair, acho que vai ter. Porque agora o futebol mudou tudo. Vai agora a seleção japonesa. Levantamento. O toque. Rafaela corta. É pressão do Japão. E vem o contra-ataque do meio campo. Lançamento. Vai pro VAR. Pediu pra parar o jogo. Vai pro VAR. Não. Não vai, não, né? Isso não é pênalti, não, velho. Isso não é pênalti. Foi pênalti ou não foi? Não foi pênalti. O braço da jogadora brasileira tá colado no campo. É o braço de apoio, não, né? É o braço de apoio, Bruno. Ou seja, se sair o pênalti e sair o gol consequentemente, que vai ter não, de brasileiro... Não, é pênalti, não, velho. Não é pênalti. Não é pênalti. Então tá jóia. De acordo com a opinião do Bruno Mioto... O nosso comentarista não foi pênalti na opinião dele. Inclusive o VAR agora é longe da torcida, né, Bruno? A gente tá percebendo aqui nas cabines do Parc des Princes. Essa Rebeca Wilt é uma arte que adora confusão no futebol feminino. É inacreditável, velho. O braço de apoio, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Não é ela apoia o braço. De acordo com o Bruno Mioto, até pra mim, né? Porque Como é que você vai tirar o braço? Aí você vai capotar com a cabeça no chão. Vamos lá. Decisão final. O que que vai dar? A juíza tá saindo ali. Ela vai... Ela deu... Deu pênalti! Deu pênalti! Vamos ouvir o áudio. Pênalti! Pênalti pro Japão! A própria Yasmin olha pra ela e pensa... Eu não daria esse pênalti, não. A não ser que a regra mudou e agora esse tipo de agarração de bola é marcado o pênalti. Eu acho injusto, né? Mas o Japão pode se safar da eliminação, da derrota, se sair no gol agora. Vamos ver. Quem vai bater agora? É a Tanaka de novo? Ixi. Meu não. Deus. Magai? É a Saki Kumagai. Não. Ou ela tá falando... É a Kumagai mesmo. O banco japonês se agachado, todo mundo agarrado ali entre si. Porque pode sair o gol de empate do Japão. 8 de acréscimo no Pas de Pans. Se a Lorena pegar... Acho que aí não vai ter jeito. Se a Lorena pegar, não vai ter jeito. É, rapaz. Vamos juntos. Pênalti para o Japão. Kumagai. No gol, Lorena. Toma muita distância do Kumagai. Pode ser o gol de empate agora. No gol, Lorena. Na bola, Kumagai. Ela, goleira, a bola e o gol. A juíza está fazendo a encheção de linguiça para esse pênalti bater. Se sair um empate, o Japão se mantém vivo nas Olimpíadas. Autorizada! Kumagai! A bola! A Lorena e o gol! Vem Kumagai! Lentamente caminhou, correu, bateu! Tá lá! Japão, é de Kumagai num pênalti indiscutível, bateu com autoridade, mandou a Lorena, achou pro outro canto, que achou que ia bater no mesmo, a Marta se frustra, o Japão empata no fim, soma um ponto até aqui, e agora, com o Brasil... Segue aí, depois eu falo. E vem o Brasil, agora vai ser pressão da arbitragem. Falta, Bruno Mioto. Olha só como é o destino, velho. A Kumagai, que era muito criticada pela mídia japonesa, e ela lá bate com uma categoria, uma frieza inacreditável, empatando o jogo, só que ainda tem jogo. Não, vamos comemorar tanto ainda, pra quem é ali pra pão. É, rapaz. Se sair um gol, seja lá de ambos os lados, o narrador vai ficar maluco. Independente que seja do Brasil, do Japão, a emoção vai estar garantida. Por enquanto, o Brasil vai sofrendo empate, o Japão vai conquistando de forma heróica o empate. Jogou muito, foi pressionar, o Fukushi Keda apostou no desespero. E é isso, falta para o Brasil. Levantamento feito na boca do arco, corta com Kumagai, sobrou Carolyn. Arrumou, bateu, cruzado, tira a defesa com a Minami. Será que dá pra tentar virada, Bruno Mioto? Eu não sei. Agora vai virar uma corrida tremenda. Tem 4 minutos. Os nossos 4 minutos brasileiros, né? Do que aconteceu lá com a Croácia, né? No masculino. Ludmilla, parado o jogo, falta pro Brasil. Eu acho que vai ter chiação pelo lado brasileiro. Independente do resultado, se for derrota, empate ou vitória, por esse pênalti, né, Bruno? Exatamente. Pra mim, sinceramente, é pela regra, é que é um toque de apoio, mas é que, segundo a regra, a bola fica presa no braço dela. Então seria marcado o pênalti. Desespero japonês a ponto da Yamashita mandar outra bola pra lateral. Tá gostando de jogar bola pela lateral, a Yamashita. Inverte pra outra ponta e acaba errando tudo. Vamos lá. 49, vamos até 53, né? Eu acho que vai até mais do que isso, né? Ah, se não tiver, vai no VAR, né? É, se não tiver o VAR e o torcedor sair, tiver que jogar igual foi no jogo do masculino, né? Aí eu vou ter que ficar maluco da cabeça, né? Aí vamos lá. 50! Outra posse. O Japão se desesperou mesmo com o empate. Vai querer a virada, Bruno. Vai querer a virada, mas eu acho que não sei agora. É uma boa questão aí os dois times se matarem em campo, porque ó, faltam 3 minutos. Qualquer um dos dois agora virou tipo um gol, né? Agora quem fizer ganha. É tipo lá na escola, quando você jogava no ensino médio, que quem fizer acaba, quem fizer ganha, se sair acaba. É tipo isso, só que ainda tem 3 minutos, né? Não é o se sair acaba, né? Mas quem fizer acaba, ganha. Quem sair o gol aqui, garante 3 pontos. Pro Brasil, a classificação. Pro Japão, a permanência nas Olimpíadas. E vem aí agora, sei que. Limpa a marcação. Vem o Japão. Do meio campo! Golaço! Golaço! Golaço! Buscas, que pariu! Que golaço! Incrível! Incrível! Inacreditável! Uma das maiores viradas da história das Olimpíadas! De ouro, uma virada histórica, uma virada improvável. Ninguém acreditava no time japonês, até que numa bobeira da zaga brasileira, a número 2, que eu nem sei quem é, meteu lá do meio da rua. Tanikawa marca uma obra-prima no Paderbos. Um gol que pode dar a vitória pro Japão. Tudo bem, tem brasileiro aqui, mas eu tô ficando maluco. O placar tava uma coisa, agora tá outra. Até o fim, os 45 era 1-0 pro Brasil, agora tá 2-1 pro Japão. Eu tô maluco da cabeça, cara. Não dá pra acreditar no que acontece no Paderbos. Última volta. Levantamento vai sair do gol e a Yamashita. Vai terminar o jogo. O Japão é pra quem acredita. O Japão é o time da virada, é o time do amor. E o Brasil, que tava com a vitória na mão, de forma trágica, toma virada e vai pressionado contra a Espanha, podendo até ser eliminado. Incrível! Incrível, Bruno Mioto! Inacreditável o que tá acontecendo, velho! E logo de quem? Da Tanikawa, a jogadora que fez 13 gols em 13 jogos na Suécia. É um talismã! É um talismã! Vai acabar! Acaba, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus! O Brasil ainda tenta! Falei que ia ter mais tempo de jogo? O levantamento é feito! Um dos gols mais espetaculares dessa Olimpíada até aqui. E vem mais Japão! Será que vai sair o gol? Será que vai sair mais um? Inacreditável! Japão zero saldo! E ganha uma falta! Perdeu a cabeça o time brazuca. Agora o relógio está a favor das nadéxicos. Agora o relógio é a favor da Ásia, Bruno. Agora tem que segurar. Agora tem que segurar, fazer cero que o Brasil, a Lorena fez no jogo, no segundo tempo inteiro. Agora tem que segurar, tem que fazer o que está fazendo aí na área do escanteio. 54, meu pai amado. Vai terminar. uma das viradas mais improváveis da história da Nadeshiko League, da história da Nadeshiko Japan. O Japão vinha perdendo por 1-0 até os 45 do segundo tempo. Teve um pênalti discutível, a juíza marcou, isso aí não tenho nada a ver com isso, reclama com a arbitragem, com o Comitê Olímpico, e na sequência o Japão vira o jogo. Em 4 minutos, Brasil perdeu a cabeça. O Eki segura. Vai terminar o jogo, 55, Brasil tem pressa. O Brasil tem pressa. Vai terminar já, estamos mais de 55. Não faz igual o jogo da Argentina não, termina com agora. Brasil se complica. O Brasil se complica nas Olimpíadas de Paris. Uma virada que ninguém esperava, né? Ninguém acreditava. O Brasil fez 1-0. E sai errado o Brasil. E no momento em que acabou! Uma das maiores viradas. Eu vou falar aqui agora. É um contraste de emoções o que acontece no Parc des Princes. Se pelo lado brasileiro um dos maiores vexames e uma das maiores vergonhas que acontece na história da seleção feminina, pelo lado japonês é uma das maiores vitórias e viradas que essa seleção já proporcionou para o seu torcedor. A Marta não acredita. Tem torcedor chorando, um jogador chorando até agora. Jogadora chorando, né? Tudo bem, tem alguma sorrindo. E o futebol japonês é coroado com uma virada espetacular, histórica. Espetacular o que acontece. Um dos maiores momentos dessas Olimpíadas até aqui. Uma das maiores vitórias do Japão nas Olimpíadas. Teve medalha de ouro, beleza, mas hoje é pra ficar pra história. É pra ficar na memória. Uma virada simplesmente espetacular. Um jogo para a história, Bruno Mioto. História. Sim, o masculino fez aquilo contra o Mário com aquele gol do Yamamoto e a defesa do e a bola para fora, o pênalti do Diarra. Esse final que foi tão impressionante quanto ontem. E uma vitória inacreditável da Nadeshiko do Japão, velho. Para ficar na história, como a final de 2011. Impressionante o que o futebol pode fazer com as pessoas e como é bom torcer pro Japão. Eu tô sem voz, sem acreditar. Cara, faz aí a sua consideração final, Bruno. Eu não tenho mais nada a falar, cara. Eu também não tenho mais nada. Vamos encerrar essa transmissão então, galera. Pra você que tava na Limu, pra você que tava na Mirai, na outra dimensão, obrigado, tá? Foi um jogo histórico. O Brasil abria o placar até os 45 minutos, fazia o gol da vitória. Mas o Japão em 4 minutos virou. E agora ganha moral para classificar e o Brasil vai pro tudo ou nada contra a Espanha lá no próximo dia. Obrigado, Bruno, por esse momento histórico. E ficamos por aqui. Júlio Olímpico, 24 anos do esporte na Rádio Mirai. Rádio Outra Dimensão, rumando a lugares altos. E valeu você da Animu também, valeu, falou! Senhora, rapaz, olha, gosta de nos fazer sofrer, viu, meu amigo? É o som de Angela Aki, jingle de apoio da seleção nipônica nas Olimpíadas. É, com todo respeito, Marta, você não tem Copa. Chupa! Ai, meu Deus do céu! Nossa, mano, que sufoco, rapaz. Eu tô, sei lá, cara, na moral. E A seleção nipônica, graças a Deus, fatura sua primeira vitória, né? E é porque a seleção nipônica não tem jogado bem. Tava no azia enorme, um azia completamente enorme. Mas graças a Deus, e olha, veio de uma pessoa que eu só tava criticando ao longo de todo esse tempo. A Kumagai, primeiro, tirou a Tanaka não fez um bom jogo. Ela deve estar chorando por causa disso também, porque sabe que poderia ter sido feio se não fosse os dois gols. E a seleção nipônica consegue ter quarta vitória diante da seleção da... Só um minutinho aqui. Agora sim, eu tava falando o seguinte. Eu tava dizendo que a seleção nipônica não tava conseguindo aqui. Agora sim, tá muito alto, né? Obrigado, tá, já entendi. Mas, gente, pelo amor de Deus, gente, foi sensacional. Agora sim, tá baixando a música. Eu não baixei, né? Eu fiquei empolgado aqui, esqueci que tava com a playlist auxiliar. Pois muito bem, gente, pelo amor de Deus. Foi uma azia enorme essa partida agora entre Brasil e Japão, né? Eu não iria, eu acho que daqui eu iria direto pro hospital, porque eu ia estourar minha garganta, mas que já tá com defeito, evidentemente, né? Porque a seleção nipônica, de fato, não conseguiu trazer essa... Não conseguiu jogar da maneira como se devia. Não conseguiu demonstrar uma força diante de uma seleção que é só seleção de fachada, com todo respeito. Olha, com todo respeito ao futebol feminino do Brasil. Mas o futebol feminino do Brasil não se compara com o futebol feminino do Japão. E o Japão demonstrar esse tipo de futebol que demonstrou contra o Brasil, de vencer por um milagre, cara, dá uma vergonha muito grande. Ganhamos, graças a Deus. Só que a maneira como o Japão se comportou diante do Brasil, o Japão poderia ter feito muito mais, rapaz. Porque o Brasil é um futebol de fachada, é um futebol de lacração, é um futebol que não... Que com todo respeito, é um futebol que só ganha as coisas no grito, entendeu? E a seleção nipônica, apesar dos pesares, apesar da sociedade ser completamente ultrapassada, mas ainda assim o Japão foi lá e conseguiu demonstrar serviço, como foi em 2011, entendeu? E esse futebol que o Japão demonstrou hoje, que quase perdeu... Gente, ia ser uma vergonha muito grande se o Japão perdesse. Começou primeiro com o pênalti da Tanaka. Aí logo depois, tivemos o gol do Brasil, logo depois. Em seguida, a seleção japonesa teve um pênalti que, na minha opinião, foi bem duvidoso, inclusive. E aí logo depois, aquele golaço ali que fechou a conta da seleção japonesa. E graças a Deus, a gente segue vivo na próxima colocação. A seleção japonesa agora assume a segunda colocação, deixando o Brasil lá para baixo. Primeiro é a Espanha, segundo o Japão, terceiro o Brasil, quarto é a seleção da Nigéria. E com todo respeito, Marta não tem Copa. Talismã, rapaz. Ufa. Muito bem. Deixa um grande abraço para você que está nos acompanhando. A gente está aqui acompanhando aqui. Vamos para o rápido intervalo, vamos tentar nos recompor aqui. Daqui a pouco estamos de volta para trazer a última etapa da cobertura de domingo dos Jogos de Paris. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animu. Gente, pelo amor de Deus, gente, chega a arrepiar aqui. Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animu, a rádio mais do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta. Regarde l'océan. Voyage, voyage.